nós conseguimos, durante anos de abundância, verificar, no essencial de 2005 a 2011, que o nosso rácio de dívida pública, apesar da abundância, cresceu quase 40 pontos percentuais. Quase 40 pontos percentuais. Passando de 60 e muitos por cento do PIB, não tenho agora o valor exato de memória, de 60 e muitos pontos por cento do PIB, para cerca de valores, à data do segundo trimestre de 2011, 109% do PIB. Foram 30 e muitos pontos percentuais. E isso à custa, evidentemente, de déficits primários, quer dizer, não contando com os juros da dívida pública que nós suportávamos. À custa, portanto, de despesa pública. A despesa, apesar de estar controlada e até a ser reduzida em termos estruturais, não impediu, por grande efeito da recessão e do alargamento do perímetro, que o nosso rácio de dívida pública tivesse aumentado para quase 130%.